Começou mais um We Can Cast It, o seu podcast feminista com Gisele Souza e Aline Valek. Every bigot shut up. Oi, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas ao último Weekend Cast do ano! Oi, Gisele! Oi, Aline! Hoje a gente vai fazer uma retrospectiva, né? É, a gente vai falar... Não dá pra falar de todos os momentos interessantes pro feminismo em 2013, porque é muita coisa. Mas a gente vai falar de alguns momentos marcantes e de algumas mulheres que se destacaram ao longo do ano. Prepare for your castration, so we can fuck this man's world with all its bullshit. Girls don't deserve it, and that's why we quit. We ain't good girls. As 10 mulheres destaques de 2013. Quando eu fui pesquisar, né, pra gente fazer essa lista das mulheres que mereciam ser lembradas esse ano, eu me deparei com várias pesquisas do tipo as mais gostosas de 2013, sabe? Eu fui procurar mulheres na política 2013, apareceu as mulheres que abalaram, que arrasaram os corações dos políticos em 2013. Eu, gente, não tem uma lista decente. É verdade. As musas, né? Você deparou com as musas. A primeira pessoa que nós queremos destacar é a Malala Yousafzai, que é uma menina paquistanesa da região de Swat, onde o Talibã proibiu que todas as meninas fossem escolarizadas. Isso foi já tem algum tempo, né? O nome dela já está aí na mídia há algum tempo. E no ano passado, ela foi baleada pelo Talibã porque ia para a escola. Foi um tiro na cabeça, inclusive, né? Foi, ela ficou muito próxima de morrer, né? E aí ela foi levada para outro país, eu não me lembro agora qual foi, se recuperou. E ela se tornou um símbolo do ativismo pelos direitos das mulheres e das meninas à educação. E é muito interessante porque ela é uma menina, acho que hoje ela deve ter uns 13 anos por aí, não é isso? Isso, ela é bem novinha. E ela tem uma sensibilidade muito grande pro ativismo, né? Até porque ela vive essa realidade. E apesar da pouca idade dela, ela viveu coisas que eu acho que muita gente com muito mais idade não chega a viver, né? Ela sabe muito bem do que ela tá falando. E ela é muito contundente nas críticas dela. Eu acho que vale a pena ir atrás e dar uma lida nas coisas que ela fala. Ela fez um discurso na ONU, né, que foi emocionante, que foi muito forte. É, e ela também fez uma coisa que acho que muita gente gostaria de fazer, que é criticar o Obama, né? Ela criticou o Obama pela política dos drones, né, na guerra. Ela falou que muita gente morre por causa dos drones. E a gente colocou ela na lista de 2013 porque ela foi cotada para receber o Prêmio Nobel da Paz. E, inclusive, era a maior aposta, né? É verdade, mas acabou não ganhando, né? É, infelizmente. É, eu acho que nem, não é nem o prêmio, né, que a gente considera, mas só dela ter essa relevância, né, e ter simbolizado essa luta pela educação e principalmente do direito às mulheres à educação. A próxima é uma queridinha nossa, que é a Jennifer Lawrence, que esse ano foi o ano dela, eu acho, né? Ela ganhou o Oscar 2013, melhor atriz pelo filme O Lado Bom da Vida, que inclusive foi um filme excelente. Foi lançado em 2013 também, né? Eu não me recordo, não, mas ela vem numa escalada na carreira que é impressionante, né? Ela é uma menina muito talentosa, ela é muito novinha também, muito jovem, e já tem, acho que é a segunda indicação ao Oscar dela. É, parece que, assim, disseram que esse Oscar que ela ganhou também foi pra fazer justiça a um papel dela que ela tinha, que ela não tinha ganhado o Oscar, que foi... Não lembro o nome do filme agora, não sei o que, é de inverno. Winter's Bone. Isso. O Inverno na Alma. O Inverno na Alma. E ela acabou não ganhando o Oscar por esse papel. Eu não vi esse filme, mas disseram que ela foi fantástica. Muito bom. Ele não tem um ritmo, assim, muito acelerado, né? Quem gosta de filme de ação, assim, tal, não vai gostar muito. Mas quem gosta de um drama, eu acho que vai curtir pra caramba. Mas quem gosta de ação pode ver a Jennifer Lawrence o quê? Nos Jogos Vorazes, que saiu o segundo filme esse ano e foi espetacular. Falamos até do filme no nosso podcast. Isso. E esse filme, Jogos Vorazes em Chamas... Aliás, toda a trilogia de Jogos Vorazes, ela é muito importante, eu acho, para o feminismo, porque, como a gente já falou, né, no cast passado, ele inspira as meninas, né? A gente tem uma personagem que é marcante, que é diferente do que a gente está acostumado. Eu até li uma notícia recentemente que Jogos Vorazes aumentou a adesão de meninas no esporte de tiro com arco. Olha que beleza! Isso é muito bom, né? Isso é muito legal. Então mostra que a representação das mulheres na literatura, no cinema, importa, né? Faz diferença. Faz diferença. Inclusive tivemos outro filme que foi o Valente. Que também ganhou o Oscar de animação. Exatamente. Olha só, um Oscar de animação para um filme protagonizado por duas mulheres que falam entre si sobre um assunto que não é homem. Gente! Foi realmente muito legal isso. E uma outra coisa também sobre Jogos Vorazes é que ele quebra um pouco do estereótipo do que é aquele macho tradicional, né, do relacionamento heterossexual. E o que é o Pita! Isso, que é um homem mais frágil, né, que é um homem mais delicado mesmo. E da mulher que não precisa ser protegida pelo namorado. Isso é muito legal, sabe? A próxima mulher é uma pessoa que eu tenho na minha lista de Facebook. Gosto muito dela, que é a Daniela Andrade. A Daniela Andrade é uma moça trans, uma mulher trans. E ela teve uma iniciativa muito importante esse ano, que foi criar o Trans Empregos. Né? A gente sabe que é muito difícil para as mulheres trans, para os homens trans também, conseguirem se estabilizar, ter um emprego fixo, porque a transfobia ela está muito sedimentada na nossa sociedade, né? Então tem empresas que nem contratam pessoas trans, né? E isso acaba empurrando muita gente para prostituição, por exemplo. E é uma das coisas que a gente, que o feminismo, né, sempre fala assim, das mulheres ganharem menos que os homens, a gente tá sempre tão mal colocada em oportunidades, né, e aí a gente olha pra isso e olha pras mulheres trans, tem menos oportunidade ainda, né, a gente tá lutando por salários iguais, elas ainda têm que lutar pra entrarem, pelo menos, no mercado de trabalho, que é muito difícil. É, exatamente. E assim, mesmo as empresas que contratam funcionários trans, mesmo essas empresas, muitas vezes elas aplicam um padrão transfóbico, né? Que afasta essas pessoas do trabalho. Por exemplo, não chamar pelo nome social, praticar assédio sexual, assédio moral. Então, assim, é muito complicado. Acho que a iniciativa da Daniela ela é muito boa porque carece de políticas públicas para essas pessoas no Brasil, entendeu? Essas políticas públicas que protegeriam essas pessoas desse tipo de situação, elas ainda existem. Nosso próximo destaque é uma mulher que esteve envolvida em casos políticos internacionais, que é a Chelsea Manning. Ela é uma ex-militar americana que foi, foi condenada por vazar informações do exército sobre ataques do exército americano a Bagdá, informações confidenciais. Esse ano que saiu a condenação dela. E foi também, assim que saiu a condenação, ela se declarou uma mulher trans. Porque antes ela chamava Bradley, um militar homem. E aí depois ela se revelou, declarou ser uma mulher trans e que gostaria de ser tratada a partir de então como do gênero feminino. A gente escolheu ela como destaque pela visibilidade trans. E também porque é uma coisa que a gente precisa falar da transfobia da mídia, que eu acho que também foi muito presente em 2013, infelizmente. E a Chelsea Manning, os jornalistas ao relatarem, né, essa polêmica da prisão dela, sempre tratavam ela como o Bradley. Não, e eu acho importante falar também que olha a coragem dessa pessoa, né? Feitar um país assim. A gente viu outros casos de insurgência contra os Estados Unidos esse ano, né? Uhum. E aí o destaque é para uma mulher que é uma mulher trans, né? Eu acho importante falar também que ela é uma mulher transexual e que ela só revelou isso depois da condenação dela, né? Eu acho que um dos motivos para isso também é o fato dela ter sido militar, né? É, talvez ela tenha só declarado isso agora, porque talvez se ela fosse revelar lá atrás, quando ela ainda servia o exército, ela ia sofrer represálias, talvez. É verdade. Então, a gente tem que também olhar pelo lado da transfobia institucionalizada, né? O quanto que deve ter sido difícil para ela até esconder isso. Dessa instituição que a gente sabe que na maior parte dos países do mundo é muito arcaica. Que é o exército. É homofóbica, transfóbica, ela é machista. É, totalmente baseada em valores patriarcais, né? A próxima mulher da nossa lista aqui é uma atriz que foi revelada na série Breaking Bad, que é a atriz Anna Gunn, que fez o papel da Skyler White. O interessante dessa atriz, primeiro, ela é uma ótima atriz, fantástica, maravilhosa. Sou fã. Uma coisa que aconteceu durante a série, que é muito estranha, pelo menos pra mim, é que tem muitos fãs de Breaking Bad que veem o Walter White como um herói. Ele é o fodão. E a Anna Gunn, a Skyler, né, no caso, ela era, no começo da série principalmente, ela questionava muito o Walter. Ela não seguia aquilo que ele dizia pra ela seguir, ela ficava o tempo todo questionando ele, porque ela tinha valores morais que eram muito mais elevados, né? Ela foi odiada pelos fãs por causa disso. Porque ela não abaixava a cabeça pro Walter, sabe? Porque aliás, ela... a relação deles ali é uma definição de relacionamento abusivo, né? As ameaças que ele fazia pra ela, das chantagens que ele fazia pra ela. É, e uma coisa muito engraçada é que ela é odiada pelo mesmo motivo que o Hank, que é o cunhado do Walter White, é amado. É verdade. É verdade. É um personagem com moral inabalável, entendeu? Que é aquele policial incorruptível. Então, assim, a Skyler e o Hank, eles fazem ali um papel muito próximo, né? De ser de não concordar com o que tá acontecendo. Só que o Hank é amado e a Skyler é odiada. Criaram uma página, tipo, I hate Skyler White, né? Com milhões de likes. E a atriz ficou meio perturbada com isso, né? De tanto ódio direcionado à personagem dela. Uhum. E ela escreveu um texto pro New York Times questionando tudo isso, depois que a série acabou. Né? E ela disse que ficava preocupada com essa reação das pessoas, né? E ela refletiu sobre isso, né? Que será que eles não poderiam ficar do lado de alguém, de uma esposa que não sofre silenciosamente, né, pelo marido? E tem um trecho assim que ela fala, ela matou a charada, eu acho, né? Porque ela fala assim que percebeu que muito do ódio que as pessoas têm pela Skyler tinha muito pouco a ver com ela e muito a ver com a percepção dessas pessoas sobre mulheres e sobre esposas, como esposas deveriam ser. É, a misoginia ali, então, dos fãs, né, a odiarem a Skyler, se revelou através desse ódio, né, de não aceitar uma esposa que não fosse a que sofresse escalada, de não aceitar que fosse uma mulher tão forte quanto o cara que eles consideram um herói. É, exatamente. No esporte, a gente quis destacar uma lutadora de MMA chamada Ronda Rousey, americana. É, eu não sou muito fã de esportes, né? Já começo falando, não acompanho. É, o que eu acompanho mais é o MMA, que é as artes marciais mistas, né? Vamos dizer assim. E as lutas, né? Geralmente aquele esporte tão masculino, né? É, embora nas últimas Olimpíadas a gente teve a medalha de ouro, né? Foi no judô, eu acho, que foi uma mulher. Então, as mulheres estão se destacando muito nos esportes de luta. E eu quis destacar a Ronda Rousey por quê? Todo ano tem um reality show, né? Que vai escolher o novo lutador que vai entrar pro UFC. E aí, nessa edição de 2013, foi apresentada por duas técnicas mulheres, né? Elas iriam ser técnicas de homens e de mulheres. E aí, os participantes também eram metade homem e metade mulher pela primeira vez. Sempre foi 100% de homens. Né? E era a primeira vez que teríamos técnicas mulheres e participantes mistos, né? Muito bom, muito legal isso. E muito raro também, né? Abrir esse espaço para o gênero feminino, para as mulheres, né? Pois é. E o Dana White, que ele é o dono, né, do UFC, jornalistas já tinham perguntado para ele: quando é que o UFC vai ter lutas femininas? E ele falou: nunca. Isso nunca vai ter aqui. Só que o que acontece? Ele viu a Ronda Rousey lutar e falou: não, essa mulher é foda. E aí ele começou a colocar lutas femininas. E uma coisa que ele falou numa entrevista recente é que 46% do público que assiste o UFC é feminino, ou seja, quase metade ali de mulheres assistindo. Então ele viu que ali tem... Ele viu que ali tem um nicho, que tem um mercado. Isso. Ele quis representar esse nicho, esse mercado também, nos ringues, para atrair mais as mulheres, para elas se sentissem representadas. E a Ronda Rousey, ela é ali um destaque, até porque ela é atual detentora do cinturão da categoria dela. E no último evento de 2013, que no momento que a gente publicar esse podcast já deve ter acontecido, ela será uma das lutas principais do evento. Vai abrir a luta do Anderson Silva. Ela tem muita importância dentro desse esporte. Ah, muito legal. A nossa próximo nome na lista aqui é a Daniela Mercury. Daniela Mercury esse ano teve muito destaque na mídia porque ela, abre aspas, saiu do armário, fecha aspas. E ela reacendeu o debate contra a homofobia, né? E eu acho que ela fez isso num momento muito importante porque a bancada evangélica tá numa escalada de poder esse ano, né? E veio quase que em resposta a declarações homofóbicas de artistas como a Joelma, da banda Calypso, que apesar de ter um grupo cativo de fãs, né, LGBT, ela fez comentários homofóbicos horríveis, assim. Então, a Daniela Mercury, ela admitiu ter um relacionamento lésbico, né? E apesar de ter sido uma revelação que é muito pessoal, claro, né? Também é um ato político, assim, um ato de resistência. Porque é preciso muita coragem para você falar esse tipo de coisa, ser uma pessoa pública e abrir a sua intimidade dessa forma para uma sociedade que é muito preconceituosa, né? Como é a sociedade brasileira. Especialmente no caso dela, que ela é lésbica, né? Eu acho que existe até uma maior aceitação do homem gay, desde que enquadrado em certas características, né, do que das mulheres lésbicas. A lesbofobia, ela é muito invisibilizada nas discussões, tanto nas discussões feministas mesmo, né, como na sociedade em geral, assim, né, fora do meio do ativismo. Se você for prestar atenção, essas notícias que dizem respeito aos direitos LGBTs, eles sempre falam em direitos homossexuais, né? A palavra lésbica, ela é muito pouco usada. Daniela Mercury sair do armário, né? Ela se declarar lésbica, não é só uma digamos, uma vitória do movimento LGBT, dos homossexuais. É uma vitória das lésbicas, né? É importante ressaltar isso. É verdade. O que eu queria falar é que ela fez uma participação no encontro da Fátima Bernardes, passa, né, na hora do almoço, e ela levou, né, a companheira dela, a namorada, acho que elas já estão casadas. E aí ela ficou toda hora brincando, né, ela não deixa eu dar beijo, roubar um beijo dela, ela sempre fica tímida, tem que pegar ela desprevenida. Aí tá, eles riram lá, Fátima super sem graça, daquele jeito dela. E aí teve uma hora que a Daniela Mercury tava em pé cantando, e aí a mulher dela tava realmente desprevenida, a Daniela Mercury foi lá e tá, tascou um beijo nela. Isso! Beijo gay na Globo, ei, beijo lésbico Globo. Isso, no horário que assim, né? É, que as senhorinhas tinham terminado de assistir a Ana Maria Braga e estavam lá vendo o encontro, né? Chocou a sociedade. Eu acho que Fátima Bernardes nessa hora deve ter ficado gelada. Ai, meu Deus. Enfim, foi muito legal e assim, isso tem que acontecer para as pessoas pararem de se chocar com isso, sabe? Uma coisa tão comum, né? Duas pessoas se beijarem, demonstrarem afeto em público, acho que tinha que ser, deixar de ser um alvo, né? Nossa, vai ter beijo lésbico na novela, nossa, vai ter beijo gay. Meu sonho é que isso se normalizasse, sabe? Beijo gay, beijo hétero, fosse visto da mesma forma. Próxima mulher. Outro destaque aí também da nossa TV brasileira é a Maria Júlia Coutinho, que ela estreou como a primeira garota do tempo negra na Globo, na história da Globo. Eu cheguei a ver um jornal nacional com ela e acho que ela vai, a gente vai ainda conhecer muito o rosto dela. É, eu acho que é muito interessante isso, porque a gente tá na fase dos primeiros negros, né? Isso é horrível, meu Deus. É, eu também acho. Primeira mulher negra como garota do tempo na Globo. Quantas garotas do tempo você já viu ao longo da sua vida, sabe? Sim, é muito curioso isso e muito triste também, né? Bom, mas ao mesmo tempo a gente espera que ela seja a primeira e não seja a última, que venham muitas. E a gente deseja muita sorte pra ela e nessa nova empreitada. Exatamente, esperamos aí que outra jornalista incrível, assim, que ficou, né, na história da Globo, a Glória Maria, eu espero que ela consiga uma trajetória tão longa e próspera quanto a dela. É, e que as pessoas negras deixem de ter exceção no jornalismo, né? A gente sabe que existem pouquíssimos nomes no jornalismo, pelo menos assim que mostra a cara, né, na TV, são poucos. É, e eu espero que venham muitas outras ainda. Isso aí. Outra mulher negra que teve muito destaque esse ano foi a Cécile Kyenge, que é a ministra de Integração da Itália. É importante falar que ela é uma mulher negra, ela é médica, ela é nascida na República do Congo, ela tem posicionamentos antirracista, pró-LGBT, anti-xenofobia, e ela é a primeira mulher negra, novamente, né, a primeira, a integrar um governo italiano. Então, assim, ela veio para, né, quebrar muitos paradigmas, eu acho, né? Porque a Itália, ela vem de um governo muito, muito conservador, e é o do Berlusconi. E ela se tornou um símbolo da luta antirracista esse ano, não só porque ela ocupa esse cargo de poder, né, numa das maiores economias do mundo, mas porque ela sofreu um racismo muito grande desde que ela assumiu o cargo. Eu até separei aqui alguns exemplos de ofensas que falaram para ela. Abre aspas. Será mesmo necessário um ministro de cor? Com todo respeito pela senhora. Fecha aspas. Sandro Boy, padre na paróquia de Lotzorai, na Sardenha. Gente, isso é muito absurdo. Teve uma outra também que é de um dos maiores críticos do governo, né? Ele é o Mário Borghésio, que é deputado da Liga Norte, que é um partido xenófobo, que era exatamente da coligação do Silvio Berlusconi, que falou que ela é uma boa dona de casa, mas não uma ministra. Nossa! Ou seja, a mulher negra acaba sendo bombardeada por mais frentes, né? Por ela ser mulher, por ela ser negra, por ela ser, né, de origem congolesa, né? Ou seja, estrangeira. E ficou muito ruim para ele, assim, porque além de tudo, além dela ter provado a competência dela, né, porque a gente sabe que para uma mulher negra e ainda de origem congolesa, imagina, chegar no onde ela chegou, né, é muito difícil. Então ela já provou a competência dela, ela não é apenas uma boa dona de casa, ela é uma ministra, ela também é médica, né, que é a profissão que tem um status muito alto na maioria das sociedades. Assim, é absolutamente ridículo e racista essa declaração dele. É, também estão usando termos para ofendê-la como Zulu, negra anti-italiana, macaca congolesa, orangotango e governo bonga-bonga, para se referir ao governo do Enrico Letta. Eu acho que todas essas ofensas, né, elas são muito, assim, horríveis, porque não estão apenas chamando ela pelo nome de um animal, né? Estão falando que ela é um macaco, e o macaco ele está num estágio evolutivo anterior ao do ser humano, né? Então, assim, é uma ofensa muito grave. É, realmente. E uma pessoa negra, ela não pode nunca chegar num ponto de destaque no que fosse. Que elas, assim, aparecem, né? Que elas são tão invisibilizadas que quando elas aparecem, elas são atacadas, né? Existe essa reação quase alérgica, né? Dos racistas, que não podem ver uma pessoa negra rompendo com todos esses obstáculos que colocaram para garantir a supremacia branca, eles não podem ver isso que eles ficam loucos. E eu queria só destacar uma última ofensa, que para mim foi a mais grave de todas, que disseram para ela o seguinte: por que alguém não a estupra? Assim ela vai entender a experiência da vítima deste crime sangrento. Vergonha. Isso veio da Dolores Valanco, que é uma vereadora do mesmo partido do Mário Borghese. Então, assim, além de ser racista, essa declaração ela é xenofóbica, porque ela estava relacionando o estupro com a militância anti-xenofobia da Cecily Kyenge. Então, ela estava falando basicamente que os estrangeiros que vêm ao país são os estupradores, sabe? Meu Deus! Quando a gente sabe que, na verdade, o estupro é uma realidade doméstica também, né? Eu já sou contra todo esse negócio de colocar, de usar estupro como metáfora para alguma coisa que não seja realmente a violência sexual contra mulheres. Tipo isso de os estrangeiros estuprando o nosso país, sabe? Eu acho isso muito errado. Não, totalmente. E mesmo assim, ela tá lá no cargo dela, ela respondeu a todas essas declarações. Ela é fantástica, gente. Eu acho que vale a pena ler também as respostas dela, né? Quando perguntaram, por exemplo, a Alessandra Loi falou se era necessário um ministro de cor, ela falou: eu não sou de cor, eu sou negra, eu tenho muito orgulho da minha pele. Então, assim, não tem como não amar essa pessoa, sabe? Nós tivemos outro destaque na política, né? Também na política internacional, que é a Wendy Davis, uma parlamentar norte-americana, que ela está sendo lembrada aqui como uma heroína. O que aconteceu é que estava rolando uma votação de um projeto de lei que estaria para expirar. Era um projeto de lei que ia ter mais restrições ao aborto, que por acaso nos Estados Unidos é legalizado. Estados dos Estados Unidos, não em todos. É legalizado em alguns estados dos Estados Unidos. Para passar esse projeto de lei, teria que ser votado até a meia-noite, porque senão ele ia perder o prazo de validade. Então, a Wendy Davis, ela tomou o lugar no parlamento e aí, completamente dentro das regras, ela poderia falar, né? Discursar, né? Discursar, pelo né, livremente. Exatamente, pelo tempo que ela quisesse. Ela começou a falar às 11 horas da manhã. E ela ficou ali em pé, discursando e segurando esse prazo ali na unha, na garra, para não ser votada. Né? Porque lá você tem que ficar de pé. Além de tudo, é capacitista, né? Essa votação, que você tem que ficar de pé, você não pode se sentar para falar. É porque tinha umas regrinhas também, né? Parece que se você ficar discursando, você pode, tipo, cometer faltas, assim. Você tem um número total de 3 faltas. Se você chegar nesse número, aí você tem que parar de discursar. Como se fosse uma partida de um jogo e não uma sessão de congresso, sabe? É tipo uma prova do líder do Big Brother, basicamente. É uma prova de resistência. E ela venceu a prova de resistência, né? Porque ela ficou ali de pé. Ela chegou a cometer 2 faltas, não foi? Foi. Mas aí ela passou meia-noite. Ela conseguiu, né? Conseguiu evitar essa votação por um tempo, né? Mas aí depois parece que em outro momento eles já podiam votar novamente. E aí acabaram aprovando essa lei que fechou várias clínicas de aborto do Texas. Mas ela prometeu que vai se candidatar a governadora e, se for eleita, ela vai tentar reverter essa situação. Por isso que ela está aí na nossa lista de mulheres que se destacaram em 2013, né? Uma luta aí tão importante pelos direitos das mulheres, que é a autonomia do nosso próprio corpo, né? Espero ter muitas políticas dessas aqui no ano que vem. É verdade, porque se ela lá tá nos Estados Unidos, em Texas, tá tendo que lutar por algo que já é legalizado, a gente então tem muito caminho ainda pela frente. Nossa, demais. Porque o direito ao aborto, ele é sempre questionado, né? Mesmo estando legalizado, não é seguro que ele vá permanecer legalizado. Isso é muito complicado. Fatos marcantes de 2013. Nós escolhemos aqui 10 fatos, 10 notícias que aconteceram esse ano, em 2013, e dividimos entre nacionais e internacionais. Primeiras coisas assim, que me marcou em 2013, que eu já pensei, nossa, esse ano vai ser uma merda, foi o Marco Feliciano entrando como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Para quem não sabe, Marco Feliciano é um pastor evangélico, é muito conhecido por ser extremamente homofóbico e racista, né? Por já ter feito as várias declarações odiosas nas redes sociais, no culto, onde quer que ele abra aquela boca. Então, por uma manobra, essa coisa da governabilidade e tal, de deixar alguns departamentos, né, alguns ministérios, algumas comissões a cargo de partidos que apoiaram a Dilma, eles quiseram, não, a gente quer a Comissão de Direitos Humanos. Né? Então eles fizeram toda uma jogada ali política para ter votos o suficiente para eleger o candidato deles a essa presidência, que é o Marco Feliciano do Partido Social Cristão. E aí que a gente pensou, então, tá tudo acabado, né? E foi, gente, foi numa época que foi muita gente fazer protesto em Brasília e interromper a sessão da Câmara desde que o Marco Feliciano foi... Eleito? Foi eleito. A gente tá falando aqui do Marco Feliciano, mas é importante ressaltar que houve uma escalada conservadora e religiosa no Congresso Nacional que não se restringe a ele, né? E que nada disso veio por acaso, não foi um golpe de sorte. Foi uma coisa que vem sendo construída ao longo de muitos anos e que finalmente eles estão tendo aí a visibilidade, né? Que eles procuraram ao longo desses anos. E é muito, muito antiético a forma como isso tem acontecido, porque eles estão fazendo do púlpito o palanque, né? E é muito, muito distante do ideal do Estado laico que a nossa Constituição preza. Que a Constituição preza, mas que a gente não tem, porque a gente sabe o quanto que a Igreja, tanto a católica, né, que sempre tem uma histórica influência, né, no Brasil e também no mundo inteiro, mas que agora que as igrejas evangélicas estão começando a ter e ter muito forte essa galgada ao poder, né? Então, a gente não tem Estado laico, essa é a verdade, né? A gente vê desde a tônica das eleições passadas, né, que tem a Dilma e Serra dizendo que são contra o aborto, pra quê? Pra pegar o voto dos evangélicos, né, dos cristãos. E aí, outro fato aí que faz parte, né, dessa escalada ao poder dos religiosos fundamentalistas é o Estatuto do Nascituro, que passou em duas comissões da Câmara, que é um estatuto horrendo, né, que vai tirar já os poucos direitos que as mulheres não têm em relação ao corpo. E uma outra questão também que vem sendo muito discutida é a questão da malfadada cura gay, né? E, nossa, isso é tão errado. Sabe, se você está falando de direitos humanos, você não pode simplesmente restringir o direito da pessoa à própria sexualidade. Isso é absurdo demais. Então, assim, é o começo, né? Eu acho que o Estatuto do Nascituro e a cura gay tiveram muito destaque esse ano, mas a gente pode esperar muita merda por aí ainda. Eu acho que a gente tem uma eleição aí vindo, né? Mas... É aquela coisa, o exercício da governabilidade, né? A gente está vendo o fenômeno da governabilidade acontecendo. Então, por mais que a gente saiba que a Dilma, ela teria uma posição pró-escolha, a gente também sabe que ela nunca vai se levantar contra os próprios aliados, né? Esse tem sido o histórico dela desde que ela se tornou presidente. Então, assim, é muito triste isso, né? A gente tem aí uma mulher na presidência que a gente gostaria tanto que fosse um governo que melhorasse a vida das mulheres em muitos sentidos e também nessa questão da sexualidade, né, dos direitos reprodutivos, mas eu tô vendo um retrocesso acontecer. Sabe, em 2013, sabe, a gente ter que ter parado pra discutir cura gay, assim, a gente voltou umas 20 casas no tabuleiro da vida. A gente regrediu muito nessa questão. Apesar, assim, de toda a visibilidade que o tema tá tendo, né, tá tendo mais aceitação das pessoas, mas, por outro lado, a reação das pessoas que são contra, né, que são homofóbicas, que têm preconceito, essa reação tá ficando cada vez mais virulenta, mais forte. Tá na hora da gente parar de misturar púlpito e palanque, é a única solução que eu vejo. O próximo fato que a gente escolheu, que aconteceu no nosso país esse ano, é uma coisa muito triste. É o julgamento da banda New Hit. Pra quem não sabe, essa banda New Hit é composta por 8 membros, não é isso? 8 ou 9 membros. E no ano de 2012, duas adolescentes foram ao show deles no interior da Bahia, na cidade de Rui Barbosa. E pediram pra entrar no ônibus deles, pra tirar umas fotos. E aí eles conduziram elas até o fundo do ônibus e com um policial na frente do ônibus, fazendo a segurança deles para que ninguém entrasse, um policial que foi cúmplice deles, eles estupraram essas garotas. O laudo pericial mostrou que todos eles participaram do estupro, identificou 6 deles, né? E 2 parece que não identificou, mas sabiam que tinham 8 tipos de sêmen ali, então acaba que todo mundo ficou identificado. Acontece que essa banda, ela foi julgada, né? Eles iam ter um julgamento no início do ano e, por causa de uma manobra jurídica, eles adiaram o julgamento para setembro. Quando chegou em setembro, eu queria muito acompanhar esse julgamento. Eu acho que era um julgamento que, na minha cabeça, assim, seria um divisor de águas para o nosso país, porque a gente finalmente ia olhar para as mulheres, né? Porque era muito absurdo duas adolescentes terem sido estupradas por tantos homens. Porque, né, a gente vê como que essa cultura ela tá impregnada na nossa sociedade, né? Eu acho que isso, esse caso, ele é muito simbólico disso, eu acho, né? E teve também muitos protestos contra essa banda New Hit, porque eles continuaram fazendo shows ao longo do ano inteiro. Então, cada show que tinha protesto, tinha feminista lá, reclamando com as marcas que patrocinavam eles, os organizadores dos shows. Foi uma coisa que foi muito discutida no meio feminista, né? E eu esperava que isso transbordasse para a sociedade, não ficasse preso ao meio feminista. Eu achei um absurdo não ter se tornado um escândalo nacional, assim, de mobilizar o país inteiro, de fazer protesto no país inteiro, de ter jornais, de ter programas de TV discutindo isso. Não teve. Por que será? Né? Será que porque as adolescentes estupradas não eram classe média de São Paulo, do Rio de Janeiro, sabe? Eram do Nordeste. Eu vejo muito essa questão do preconceito regional. Se fosse um caso no Sudeste, eu acredito que teria sido muito mais visibilizado. Muito mais do que foi. Porque olha o absurdo desse caso, olha o que aconteceu, sabe? E a mídia não cobriu esse julgamento direito. Para eu acompanhar o julgamento, eu tive que sintonizar uma rádio local lá de Rui Barbosa, sabe? Pra poder ouvir. Nenhum lugar tava mostrando o que tava acontecendo. Será que até que essa ocultação, né? Abafarem um pouco esse assunto de não cobrirem, também faz parte do mecanismo da cultura de estupro pra manter essa coisa sem a gente discutir, sem a gente ver o problema que existe. Ah, com certeza, e também de culpar a vítima, né? De falar assim, a gente não vai cobrir essa notícia porque elas entraram no ônibus, porque elas devem ter culpa no cartório, porque elas são adolescentes, elas queriam fazer sexo mesmo. Eu acho que tem muito disso também, sabe? Para compensar um pouco nessa nossa lista dos fatos mais marcantes de 2013, vamos com uma notícia boa, pelo menos, né? Que foi a criação do portal, né? Do site Blogueiras Negras. Assim, um portal que tem muito conteúdo bacana, né? Sobre feminismo e sobre feminismo negro e sobre pautas pertinentes às mulheres negras. Não só no quesito da militância, né? Mas também a outras questões. Eu acho que esse site, assim, ele é maravilhoso. É uma leitura diária pra mim. Eu tenho aprendido muito. Nesse portal, eu acho que ele tem uma importância muito grande pro feminismo brasileiro, porque as nossas discussões, né, principalmente na internet, até como a Jarid já falou no cast passado, né, quando ela foi nossa convidada, o feminismo brasileiro, em sua face mais visível, ele é muito branco. Então, é importantíssimo, assim, que as mulheres negras tenham esse lugar também dentro do feminismo, que elas tenham voz. E eu acho que esse site Blogueiras Negras, ele trouxe isso para o nosso feminismo da internet, né? Então, eu acho que é uma iniciativa maravilhosa, assim, porque a gente conseguiu questionar o próprio ativismo, como aconteceu, por exemplo, no caso da Marcha das Vadias de Brasília, que aconteceu esse ano. que teve um caso de racismo dentro da marcha, né? E as blogueiras negras denunciaram isso. E foi muito importante, assim. Eu acho que o feminismo é uma construção, então a gente tem que estar sempre se criticando. E eu realmente acredito que muito do motivo pelo qual eu vejo que a gente discutiu bastante o racismo esse ano é a criação desse blog, desse site Blogueiras Negras. Inclusive, a gente tem se informado muito por lá, né? Pra gente comentar por aqui no nosso podcast também. Ah, é. E um dia eu espero muito que a Charô, que é uma das organizadoras lá do Blogueiras Negras, seja nossa convidada também. Ah, com certeza. Já fica aí no ar o convite. E eu recomendo esse site para todas as feministas, sejam negras, sejam brancas, e todas nós possamos ler e nos informar sobre as questões referentes às mulheres negras através da voz delas, né? Através do que elas escrevem. O nosso próximo tema, eu acho que é a maior conquista que nós tivemos esse ano. Foi uma coisa fantástica, assim, que aconteceu: a aprovação da PEC das domésticas. O nosso país tinha abolido a escravatura já há algum tempo, né? Mas quando houve esse momento de abolição, as pessoas negras, elas não foram acolhidas na nossa sociedade. Elas ficaram ali relegadas a papéis secundários, né? E situações exploratórias. Então, por exemplo, o trabalho doméstico. O trabalho doméstico, antes da abolição, ele era exclusividade das mulheres negras e escravas. Porém, depois da abolição, ele continuou sendo uma atividade dessas mulheres, né? Só que recebendo salários baixíssimos, sem nenhum direito, elas saíram do tronco e começaram a receber agressões que são verbais, que são psicológicas, né? Aquela agressão física podia não existir mais, porque eles não eram mais a propriedade daquele senhor, mas ao mesmo tempo eles continuavam sendo. Mas hoje em dia, muitas empregadas, até a clara aprovação da PEC das domésticas, eram consideradas como propriedade da família, sabe? Tem esse costume, né, de contratar a pessoa para dormir na casa, né? Ela fica sendo ali a serviçal em tempo integral, né? Ela é tratada como se fosse propriedade também, assim. Mas a PEC das domésticas, ela veio como uma segunda abolição. Porque a gente já tinha antes uma data para comemorar a abolição. Acho que o dia 26 de março deveria ser feriado nacional também, né? Porque é um dia importantíssimo. Uma conquista que demorou muito para chegar. E basicamente é uma conquista trabalhista que diz o seguinte: vamos equiparar o trabalho doméstico a qualquer outro trabalho. Gente, não tem nada de estranho nisso, né? É o mínimo, né? Ninguém tá dando ali um privilégio para as domésticas, estão dando o que dão para todo mundo. Nós sabemos, né, que e é muito importante, porque a gente sabe que o trabalho doméstico, ele é prioritariamente realizado por mulheres negras. E esse é o grupo que compõe a base da pirâmide salarial do nosso país. Então, com certeza foi uma conquista, assim, histórica. Outro destaque que a gente viu em 2013 não é muito legal, não. Foi a novela Amor à Vida, né? É sempre a novela da Globo, a novela das nove, ela marca porque ela tem uma audiência muito grande, né? Então, querendo ou não, você gostando ou não de novela, você assistindo ou não a Globo, ela tem uma influência muito grande na população brasileira. E essa novela Amor à Vida, do Alcir Carrasco, ela marcou principalmente pelos momentos de preconceitos, e são tantos, né? Teve gordofobia, teve transfobia, teve racismo, né? Teve um discurso anti-aborto também da novela. Teve slut shaming com a Tata, a personagem da Tata Werneck, né? Que é piriguete. E teve, assim, slut shaming. Assim, essa novela, se tivesse que contar quantas vezes alguém falou piranha, alguém falou vagabunda, olha, isso em horário nobre. Beijo LGBT não pode ter, né? Mas chamar a mulher de piranha, tudo bem. Nessa questão do aborto, eu achei que foi de uma desonestidade muito grande, sabe? Porque o personagem do Antônio Fagundes, ele é médico, né? E aí ele usou os seguintes argumentos para dissuadir uma mulher a não fazer o aborto. Ele falou que o aborto mal feito é a terceira causa de morte materna no país. Ele só esqueceu de informar que o motivo não é o aborto em si, mas a falta de legalização. Morrendo porque estão fazendo abortos ilegais, na mão de açougueiros e não de médicos. Depois, ele se referia sempre, durante esse discurso, ao feto, como se o feto fosse uma criança. E isso faz das mulheres que optam pelo aborto um infanticida, um monstro, né? Quem é capaz de matar uma criança? Não, gente, feto é feto, criança é criança, é diferente. Feto é um amontoado de células. Não, e ele ainda invocou o juramento da medicina e a questão da vida como um motivo para negar o aborto, sabe? Dizendo, tipo assim, como se o feto tivesse direito à vida. E a mulher não tem? Como assim, né? É. Uma questão, assim, que eu achei muito relevante foi a questão da gordofobia. Tinha uma personagem que era a Perséfone, que quem interpreta ela é uma atriz que eu acho muito bonita, que é a Carla, Fabiana Carla. Ela é muito talentosa também, ela é uma comediante, né? Uma humorista. E é aquela história, né? Gordo na TV é pra fazer rir mesmo. Você nunca vai ver principalmente uma mulher gorda num papel que seja relacionável, que seja dramático, que tenha características mais profundas, né? Não. A personagem da Persephone, ela foi, assim, o estereótipo da gorda. É aquela mulher gorda que não consegue namorado, que é virgem, desesperada, e é humilhada e acha tudo natural. Ela arranjou um namorado, né? Até acho que chegou a casar com ele. E ele falava que amava a Persephone apesar dela ser gorda, sabe? Sabe, é como se fosse impossível para alguém amar uma pessoa gorda. A mensagem que passa para a sociedade é muito ruim, sabe? Os gordos já sofrem muito preconceito. E parece que a novela estava só naturalizando, não estava debatendo a coisa. E sem falar também naquela polêmica que deu com o Jaiminho, né? Que é um personagem, é uma criança negra que é adotada pelo casal gay da novela. Uhum. E que o Alci Carrasco ou ameaçou tirar o personagem ou teria uma cena dele raspando o cabelo, porque o ator tem um black power, né? Porque ele viu que as pessoas reagiram mal ao personagem. Quando é pra atender a um apelo, né? De um público conservador, de um público preconceituoso, ele pensa em mudar a história. Quando essas pessoas vieram reclamar sobre o cabelo do Jaiminho, óbvio, eram pessoas racistas, né? O que ele devia ter feito é falar, não vou mudar por causa de vocês, seus racistas, e pronto. Aí ele disse, eu não sou racista porque eu escrevi a primeira novela brasileira com uma protagonista negra, que foi a Chica da Silva. A Chica da Silva era uma novela, realmente tinha uma protagonista negra. Mas era uma mulher negra altamente sexualizada, né? Tinha essa questão também do estereótipo. E outra, né? Ter escrito novela com protagonista negra não te isenta de ser racista. Ter um amigo negro não te isenta de ser racista. Inclusive, a pessoa usar isso como argumento é extremamente racista, né? Como tipo, eu cumpri aqui a minha cota de escrever uma novela com protagonista negra. Pronto, não precisa de mais. E teve a questão da transfobia também, né? Que teve uma cena em que uma travesti era chamada de traveco. Nossa, isso é um absurdo. Eu acho que, né? E foi nesse momento que o Valcir Carrasco se justificou, dizendo, não, eu usei isso não é por preconceito, é porque a sociedade é assim, né? Quer dizer, ele quer refletir a sociedade sem problematizar. Eu acho isso extremamente irresponsável para quem produz televisão. Agora nós vamos falar dos fatos escolhidos internacionais. Em 2013, né, como todo ano, nós temos o Oscar, mas a cerimônia, sim, foi lamentável. Aconteceram coisas vergonhosas. Primeiro que ele foi apresentado pelo Seth MacFarlane, né, que é um humorista americano. E teve uma parte que ele ficou marcado na minha memória, né, como... Foi uma paródia horrorosa que ele fez. Se chamava Saw Your Boobs, né? Ouvi os seus peitinhos. Listando uma série de atrizes famosas que já mostraram seios no cinema, né? Como se fosse, nossa, é aquela coisa, né? Eu acho que a masculinidade é uma eterna quinta série. Parece que o homem, ele tem sempre aquela atitude, sei lá, infantil mesmo, de querer humilhar as mulheres, né? De certa forma, rivalizar com elas, colocá-las para baixo, fazendo essas brincadeirinhas completamente sem graça. Eu achei também que foi muito ruim essa apresentação do Oscar, não só por esse momento de misoginia explícita, mas porque ele era muito sem graça mesmo, sabe? Foi muito triste mesmo, assim, essa apresentação do Oscar, né? Teve um momento de racismo, né? Que eles falaram, tipo assim, insinuaram que o George Clooney ia dar em cima da Eva Jenné Wallis. Que é uma menina, gente, é uma garotinha. Tinha, na época, acho que ela tinha 9 anos, né? Uma menininha negra, pequenininha, sabe? Ela foi pro Oscar com uma bolsa de cachorrinho, gente, a coisa mais fofa. E aquela questão da sexualização da mulher negra, né? Porque, mesmo ela tendo 9 anos, se ela é negra é porque ela serve pra sexo, sabe? Eu senti um pouco isso. É, imagina só se iam fazer isso com uma criança branca. Eu tenho minhas dúvidas. Teve até um perfil do Twitter que chama The Onion, e chamou durante a premiação de Oscar, dizendo que ela era meio decant. Eu não sei muito bem a tradição disso, mas eu acho que vai muito pro lado de uma vadia. Dizendo que a menina de 9 anos era meio vadia. E se isso não é racismo, o que pode ser, né? Eu lembro que na época eu escrevi um texto pro meu blog, e teve gente que chegou lá dizendo que eu tava vendo pelo em ovo, e eu fazia tempestade em copo d'água. Mas olha o nível de hostilidade contra uma criança negra. É, um outro assunto que a gente acha que merece destaque é a aprovação do casamento igualitário no Uruguai e na França. São duas conquistas bastante relevantes, e eu acho que especialmente na França. Vê que houve na Europa, né, nos últimos anos, governos muito conservadores. E quando chega um governo conservador, a população conservadora, ela cresce, né? Ela se desenvolve. Então, no final de 2012, se eu me lembro bem, teve uma manifestação homofóbica gigantesca na França. Mas, assim, foi muita, muita, muita gente. E foi um momento que manchou a fama da França, né? Como um país de vanguarda. Então, eu acho que foi uma conquista muito grande para os franceses, né? Essa aprovação do casamento igualitário. E veio também num momento crucial, né? Porque a gente vê que existem muitos países que estão regredindo nesse sentido também, né? Até a Índia, recentemente, colocou o sexo gay como ilegal, o sexo homossexual como ilegal. Então, é muito bom que a gente veja que tem alguns países que estão avançando, né? O outro país foi o Uruguai. E o Uruguai, ele tem se destacado muito como um modelo no tocante aos direitos humanos, né? Foram muitas conquistas aí ao longo de poucos anos, e eles assumiram uma posição, assim, que eu acho que é estratégica, de vanguarda na América do Sul. Né, eu acho que daqui a uns anos a gente vai olhar para o Uruguai e ver as experiências deles, conseguir visualizar o que aconteceu. Né, e o Uruguai, eu acho que vai liderar o caminho, talvez, né, com essas experiências que ele teve a coragem de implementar, talvez ele vá liderar o caminho e mostrar, não, isso, essas políticas dão certo, podem fazer aí que vai funcionar. Outro tema relevante deste ano foram os protestos, né, e a resposta ao estupro coletivo que aconteceu em um ônibus na Índia, né, que aconteceu em dezembro de 2012, ali nas proximidades de Nova Delhi, na Índia. Foram 6 homens que atacaram uma mulher de 23 anos dentro de um ônibus. A mulher morreu alguns dias depois, devido aos ferimentos, né, ela não resistiu. E aí, isso virou um escândalo, assim, a nível internacional, como eu gostaria que fosse o caso do New Hit, né, essa visibilidade. E aí, repercutiu muito, teve protestos, mundo afora, né, e esse caso levou o parlamento indiano a esboçar uma nova lei anti-estupro, que tornasse mais severa a punição. Acho que parece que eles queriam implementar uma pena mínima de 20 anos, né, para o caso de estupro. E o projeto, esse projeto de lei também previa o stalking, né, que é perseguir a mulher como crime punido por lei também. Nossa, eu vejo assim, como você falou, essa repercussão deveria ter sido a repercussão que a gente devia ter visto aqui no caso do New Hit, sabe? Então, assim, a gente costuma falar que nós estamos à frente na questão dos direitos humanos, mas olha essa diferença de tratamento que houve, né? E a gente espera também que o que aconteceu na Índia sirva de impulso para mudar a realidade de muitas mulheres indianas, né? Que é sofrer essa violência aí. Um outro assunto é o fato de que a Suécia criou um selo de qualidade para os filmes com boa representação feminina. Esse selo ele vai basicamente constituir no Bechdel Test. Se o filme passar pelo Bechdel Test, e como a gente falou já no cast passado, é um teste que consiste em três perguntas. Primeiro, existem duas mulheres no filme com nomes e falas? Segundo, quando elas conversam entre si? E terceiro, sobre algum assunto que não seja um homem. Peraí. Aurélio, sai, sai. Nenhum gato foi ferido durante a gravação desse podcast. Então, assim, eu achei tão sensacional isso, porque o Bechdel Test é uma coisa que eu aplico no meu dia a dia, né? Eu vou ver um filme e eu já fico ligadinha ali pra ver se o filme vai passar no Bechdel. Mas você colocar isso pra fora do meio feminista, pra que todo DVD que seja lançado num país tenha esse selo, isso dá visibilidade pra causa, entendeu? Isso dá visibilidade pro fato de que a maioria dos filmes não passa no Bechdel Test. E que é preciso mudar essa situação. Porque acaba que é uma coisa que fica um pouco invisibilizada, né? É que isso sirva de incentivo também. Quando começarem a filmes serem marcados, né, com esse selo de qualidade, as próprias produtoras se conscientizem. E por falar em representação feminina, né, foi uma coisa positiva, né, o selo de qualidade. Vamos encerrar aí com mais uma coisa positiva para mostrar que 2013 não foi uma completa merda, né? Tipo, aconteceram coisas boas, gente. É só forçar um pouquinho a memória. Por exemplo, teve uma campanha que foi viral, né? Ela teve muita repercussão, de uma marca de brinquedos que lançou uma linha de brinquedos voltado para meninas, para incentivar o raciocínio lógico, a noção espacial e todas essas habilidades necessárias para você se tornar uma mulher, uma engenheira, né? E o vídeo lindo, assim, tem as meninas e fazem todo um esqueminha de brinquedos derrubando outros brinquedos, sabe? Para mostrar o quanto elas são engenhosas, o quanto que elas têm potencial, o quanto elas são inteligentes. O que eu achei legal desse vídeo também é que eles parodiaram uma música do Beast Boys que é mega machista, e eles conseguiram fazer uma letra que reverte completamente o sentido da música original. Isso eu achei muito bacana. Não, e eu acho muito importante também esse tipo de publicidade para meninas, né? Porque a gente tá tão preso naquela ideia de que meninas querem brincar com bonecas e meninos querem brincar com carrinhos, com... Sabe? É um estereótipo de gênero que vem tão cedo na nossa vida, né? E as meninas estão presas ao privado e os meninos ao público. E qualquer coisa que quebre já vale a pena ser comentado, né? A gente não precisa determinar que tipo de brinquedo uma menina vai poder brincar e um menino vai poder brincar. Eu lembro de quando eu era criança que eu queria muito ter um carrinho. Queria muito brincar de carrinho e minha mãe me dizia que carrinho era para menino. Entre outras coisas também, até questão de prática de esporte. Quando eu era criança eu queria fazer artes marciais, minha mãe não deixava, sabe? Meus pais não deixavam. Eu passei pela mesma coisa. Eu quis fazer karatê, mas eu tive que entrar no balé porque era atividade de menina. Sou traumatizada até hoje. Meus pais... Hoje eu seria uma Ronda Rousey se eu tivesse entrado no karatê naquela época. Eu não duvido nada. Eu não duvido do seu potencial também, Aline. Meus pais falavam assim que era muito perigoso uma menina fazer artes marciais, sabe? Que eu ia me machucar muito. Então, assim, desde pequena existe essa separação por gênero, né? E existe essa questão também de que os brinquedos das meninas são sempre voltados para o privado, para cuidar do filho, para cuidar da casa. E o brinquedo dos homens é para explorar o mundo, para conhecer habilidades matemáticas, para desenvolver o raciocínio lógico. Então, assim, não existe motivo para essa divisão, sabe? Isso tem que acabar. E eu acho muito importante esse tipo de iniciativa. Que venham outras. Que tenhamos mais brinquedos para meninas engenheiras, meninas motoristas, meninas karatecas, todo tipo de meninas. Meninos possam brincar de boneca de vez em quando também. Qual o problema nisso? Exatamente. Boa, boa, Gisele. Bom, gente, e agora eu acho que só falta falar quais são os nossos votos para 2014, né? Eu, por exemplo, eu espero que 2014 seja um ano que a gente possa escolher representantes melhores, né? Porque a gente sabe que essa Câmara que está aí hoje e esse Senado são muito conservadores, são extremamente machistas. Né, que a gente vote mais em mulheres, em pessoas trans, LGBTs, para mudar um pouquinho a cara da nossa política, que é tão branca, masculina, heterossexual. Né? Então, assim, é muito importante a gente começar a mudar isso, né? Começar a mudar esse quadro. E uma outra coisa que eu desejo também é que a FIFA vá embora logo desse país, porque eu não aguento mais. Saco cheio. Se dependesse de mim, eles já estavam bem longe daqui. Chega de racismo. Chega dessa elitização dos estádios. E eu desejo muitas conquistas feministas para todas nós. Eu desejo muito que o debate do aborto não seja moeda de troca na próxima eleição, como foi nas últimas eleições presidenciais. E eu espero que entre a Dilma e a Marina ninguém opte por ser machista, ninguém fale mal delas meramente porque elas são mulheres, né? E eu desejo também que, se houverem mais manifestações nesse país no ano que vem, que elas não sejam tão voltadas para esse classe média sofrismo, né? Muito bom. Você foi pelas melhores intenções, mas eu sou um pouco pessimista. Então, assim, eu acho que, infelizmente, ano que vem, a gente ainda vai ver muito revenge porn saindo. A gente vai ver mais casos de estupro, mais casos de violência contra a mulher. Quem dera se, assim, 2014 pudesse dar um reset nisso tudo e a gente acordasse numa sociedade que não acontecesse esse tipo de coisa. Mas aí ficam os meus... Essa é a minha perspectiva, né? Mas os meus votos é que a gente resista a tudo isso pra gente não fazer parte do problema. Pra encarar esse cenário que tá horrendo, tá trevas total, então a gente tem que ficar com força aí pra não deixar a coisa piorar também, né? Enfim, que 2014 seja melhor do que 2013, porque 2013 foi um ano bem meia boca. É, mas foi um ano puxadíssimo, ano puxadíssimo. Mas enfim, foi o ano que começou o Weekendcast também, né? Vamos falar também? E um outro voto que eu faço no ano de 2014 é que surjam mais podcasts feministas. Porque a gente não tá aqui pra competir com ninguém, a gente quer somar. Então que venham mais mulheres como nós, fazendo podcasts sobre qualquer coisa, sobre literatura, sobre música, sobre, sei lá, sobre ciência, sobre o que elas quiserem. Que as mulheres tenham mais voz. Nossa, faço dos seus os meus votos também. Então é isso, gente. Um ótimo 2014 pra todo mundo. E a gente se vê no próximo ano. Podcast. Estoura champanhe aí, Gisele!